A partir de agora na Oi FM, Ronca Ronca. This is religion. Com Maurício Valadares. Bato calcanhar no chão, a rua reclama, me chama de contramão. Mormaço amolece a moleira vazia, pisando macio, morando na filosofia, na elegância total, subindo e descendo nas retas, curvas e diagonal dos pensamentos em estado de insônia, sem filtro e sem amônia, nos caminhos totos da Babilônia, sonhando com lugar verde e limpo, de onde se vem brancos, lençóis e fronhas. Então get free, DJ, get free, Logo Sousa, Lucas Mati, Gurumi, Beliqueira, get free, Logo Sousa, e o mestre de cerimônia. Everybody loves Roy Ayers. Everybody loves the sunshine. Do palco mesmo. I don't know what it is that reminds me of. Well, it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. And he says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes session. Olha a apresentação do cara. Valeu aí, Maurício. Valeu aí, Marcelo. Loco Sousa aqui na MPC e nos vocais. Loco Sousa. Loco Sousa. Lucas Martins no baixo e na... Lupita. Curumi aqui na bateria e nos vocais. Curumi. No Ronca Ronca. Valeu aí pelo convite. Massa mesmo. Fazer mais um aí? Vamos fazer o Sunshine. É, pô. Rio de Janeiro, né? Vai fazer o Sunshine? O Sunshine é essa versão original aqui ao fundo de Roy Ayers. Everybody Loves the Sunshine, que Curumim e seus Blue Caps gravaram de maneira absolutamente exclusiva para a nossa audiência no estúdio da UFM sábado agora. Para começar o Ronca Ronca em 2009, nada melhor, Nandão. Boa noite. Opa. Do que uma música totalmente exclusiva e que traz em sua alma a ética, a estética, a alma, o coração do Ronquinho e da nossa torcida. Um artista novo, como Curumim, envolvido com Roy Ayers, um dos músicos mais sampleados e copiados do planeta, numa gravação realizada aqui na Oi FM. Sunshine. Vamos agradecer o trabalho do Vitor, nosso operador de áudio, que Vitor sábado... Vitor Palmieri. Repete o nome do boneco. Vitor Palmieri. Que se não fosse ele, essa trozoba que nós ouvimos com Curumim e seus Blue Caps, abrindo o Ronquinho em 2009, não teria subido, né, Nandão? Sábado, hein? Foi sábado o bagulho aqui. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Jumboteco no dia 6 de janeiro de 2009. Muitas surpresas no programa de hoje. Nandão, logo de cara, como que a nossa torcida participa do Ronquinho? Através do nosso sítio virtual, oifm.com.br. Chega lá, procura o Fale Conosco, depois Rio de Janeiro, e mande sua message. Mande o quê? Message to you, Rudy. Everybody loves the sunshine. E até meia-noite nós vamos voltar à sessão do Curumim, gravada sábado. Grosseria, hein, meu amigo? Não tem um bezerrão logo de cara aí, não? Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. FM. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Quem é esse boneco aí? O chefe da manutenção. É, de novo. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Aí o fundo Peru Boo, uma das bandas mais pedidas no finalzinho de 2008. Nós ouvimos We Have the Technology, gravada no programa John Peel, assim começa uma aqui no fundo. Perobô ao fundo, informar a nossa audiência que estamos ao vivo para toda a galáxia em oefm.com.br e no radinho OEFM Belo Horizonte 93.9, Fortaleza 101.7, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1, Uberlândia 101.9 e Vitória Vix 105.7. Terça-feira que vem, mais uma pérola no nosso colar. Como é que tá a presença no Jumboteco, Nandão? Que pérola é essa aí, meu brother? É, se eu falar agora, eu quebro. A partir encanto. De meia-noite, eu acho. É, pois é, mas nós, né? Nós lá. Nós. É. Tonho LSD. Ah, não, acho que é LSC. Grande Malval, um prazer participar do programa. Saudações, Vanessa Lita por aqui também. E Dr. Pamplona. Chove em Salvador? Não? Por enquanto, não sei. Mas o Jumboteco, como é que tá a presença? Cara, Perubu é demais, hein, mano? Perubu é uma banda dessas praticamente desconhecidas no Brasa, mas que serviu como forma para muitas outras que hoje são muito populares, como Talking Heads e... uma turma brasileira, principalmente de São Paulo, que olhou muito para essa rapaziada aqui. Né? Bom, durante o programa de hoje até meia-noite, vamos tentar ainda, Nandão, acertar alguns pedidos que foram feitos em 2008 e nós simplesmente ignoramos, em cima da falta de educação e a grosseria nossa, né? Característica. Por exemplo, um dos discos mais pedidos foi esse compacto, também gravado no programa do John Peel. Há um tempão não passa por aqui. Compacto amarelo maravilhoso. Ronca.

do qual sou fã. Um abraço para vocês e para o Maurício Valadares. Obrigado. Tem pederneiras aí, Nandão? Rapaz, encontrei com um amigo meu na hora que eu fui me atracar com uma empadinha em um caldo de cano. Caldo de cano. Um caldo de cano. E eu falei, pô, passa lá na rádio, rapaz. O cara tava cheio de disco, né? Será, você acha que ele vem, não? Passa lá na rádio, é. Cheio de disco, acho que não. Ele tava se atracando um pastel de carne e um caldo de cano. Aí ao fundo, Kid Creole and the Coconuts. Zé Picles, segura ou anda aí, maluco? Como é que tá a presença no Jumboteco? Assim, a nave, Nandão, a nave, assim, tá bem ocupada? Tá, acho que tá sobrando ainda 30% dos lugares. Ah, é? Tá bom, então, né? Então não, então segura aí, Zé. O Jumboteco tem que estar lotadinho. É, localizou pederneiras aí? Estas, mais de mesa. Aqui do lado, pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Tadinho. Promoções adiante para o Estúdio RJ no Cinematec, sábado agora. E uma promoção que chegou de última hora. Estevão já tá na linha, né? Alô? Estevão... Rapaz, o Cláudio Santos tá por aqui mandando um abraço grande. E o Estevão tá avisando o seguinte, malandragem, dobradinha forte de Copacabana. Sexta-feira, dia 9, Rabotnik. E sábado, dia 10, Binário. E a gente pode sortear um convite pra cada show. Um convite ou um duplo? Eu acho que é um só, né, meu braço? Sabe como é que é esse negócio de crise? Não, um par de dois, não? Não. É demais, né? Não, é demais. Eu acho que é um par, começar, né, pra cada dia. Começar 2009 nessa pobreza absoluta é sinistro, né? Um par, né, Estevinho? Opa. Por falar em começar, Marcelo, Chelsea. Eita. Vou dedicar então ao Marcelo Chelsea essa lenda da música brasileira que não poderia faltar logo na primeira edição do Ronquinho. Se você soubesse esconder a sua mágoa, os seus olhos não estariam rasos d'água. Quando eu sinto vontade de chorar, finjo-me alegre pra ninguém me criticar. Não é só você que não tem felicidade, eu também estou me acabando e não gosto de amor. Sempre me afastei e quem nasceu pra reclamar, não vem falar, não vem chorar perto de mim. Esconda minha dor, pois eu não sei o mal que fiz. Eu gosto de fingir que sou feliz. Se você soubesse esconder a sua mágoa, os seus olhos não estariam rasos. Show me a Ronca, ronca. Thank you. Ronca, ronca. Alô, alô, rapaziada do meu Brasil. Quem está falando aqui é o indefectível Lobão. Estou sempre aqui com a orelha colada no Ronca, ronca, ouvindo Maurício Valadares e suas verdadeiras pérolas e pedradas. É isso aí, rapaziada. Um abração. E o Lobão vem com o negócio de pérola, né? Terça-feira que vem, mais uma. Aliás, o Lobão é sempre muito pedido pela nossa torcida. Já esteve várias vezes no Ronca, ronca. Só que o Lobão está morando em São Paulo. Então fica um pouco mais difícil dele vir ao estúdio da UFM aqui no Rio. Mas como para 2009 nós temos várias ações violentíssimas de comunicação e marketing, Nandão, estaremos em São Paulo ao vivo, muito em breve, evidentemente. Não só como o Lobão, mas todos os outros nossos amigos de lá estarão mais próximos da gente. Agora que marra, hein, meu amigo, aqui ao fundo? O maior símbolo da marra, né, meu amigo? Aquela uma, né? Hein? É alma. The Allman Brothers Band. Isso é uma gravação recente, realizada em março de 71. Como está a nossa torcida aí? Várias participações de áreas bem distantes, né? É, o Aurélio de Fortaleza pedindo Lobão, aqui então. No programa, você acabou de falar. A Márcia W, do blog Afora, com menos 3 graus lá fora, empacotada aqui dentro, tem a impressão de que ouvir o ronquinho não é exatamente o melhor remédio contra a insônia. A Márcia tá onde, hein? Ela tá em Haia, na Holanda. Ai, ai, ai. É, meu amigo. Será que temos algum outro ouvinte lá do Velho Continente? É provável. Então, participe, por favor. Mais uma vez, o Nandão, o endereço da UFM para a participação da nossa torcida. É só chegar no nosso sítio virtual, oefm.com.br. Chega lá, seleciona o tal do Fale Conosco, depois Rio de Janeiro, e mande sua mensagem, como fez, por exemplo, Vanessa Lee, que diz que está muito quente em Salvador. Ah, tá. Durante alguns segundos eu pensei que a Márcia estivesse em Salvador. Não, não. Ah, tá. Mas enfim, Estevão, na área, né, cara? Repete a promoção que nós vamos fazer adiante, Nandão. A promoção pão duríssima do Estevão. Ele não confirmou quantos ingressos não, são? Não. Brincadeira, não. Estevão. Fala aí, cara. Forte de Copacabana aqui no Rio de Janeiro, sexta-feira, dia 9, Rabotnik, sábado, dia 10, Binário. Liberou um convitinho pra cada dia. Terça-feira passada, na saideira do Ronquinho, nós mostramos aqui com muita emoção, com os olhos fazendo blu-blu, a edição em vinil, CD, em vinil duplo, 10 polegadas da Cat Power, Dark End of the Street. Encerramos o programa com a Cat Power. Então, como a Márcia, em Haia, na Holanda, está com alguma dificuldade para adormecer, vamos trazer a Cat Power de novo, interpretando um clássico do Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son. Some folks have made to wait to fly. The red button blue. Sentiu a rateada da velocidade aqui? É, você trocou a rotação. Vamos, né? Botar de novo, né? É hoje, mexe, você não, porra, é brincadeira. Com o Mon Brothers no fundo até deu pra enrolar, né? Button blue. FM. Queria que eu ganhe também. Tem que ser um negócio bom pra todo mundo. Até porque é um dinheiro público. Não tem dono, né? É dinheiro da prefeitura. Então, tem como dar uma margem se você ganha um dinheiro. Eu ganho dinheiro, tipo, ganha, todo mundo ganha. Ah, lógico. Essa é a faixa título do novo disco da Cat Power, Dark End of the Street, um clássico. Foi gravado por dezenas de intérpretes. Mostramos terça-feira passada, né? Mandar mais uma vez o endereço da UFM para a participação da nossa audiência. Ou como dizia Felipe Ferrari, a nossa lenda, o articulista número um do Ronca Ronca, a ouvintada participar do programa. Tem uma galera perguntando sobre o Felipe Ferrari em função de uma visita aí. Exatamente. Você tá entendendo ou não? É. Então qual é o endereço da participação? oefm.com.br. Selecione, fale conosco, Rio de Janeiro. E o Estevão liberou um par. Beleza. Um par para dois dias? Um par para dois dias. Um vai num dia e o outro vai no outro? Exatamente. Estevão, pô. Tá intoxicado, né, maluco? Sério, pô. Tomou uma dosezinha de Bardal no olho, né? Que isso. Mas aí na terça-feira passada eu comentei que, coincidentemente, em cima desse disco da Cat Power, nós tínhamos recebido dois outros ídolos do Ronquinha que também gravaram Dark End of the Street. O Ry Cooder, numa versão instrumental, e o Graham Parsons, ex-componente do Birds, aquele um, né, que empacotou, subiu para bater papo com Jimi Hendrix e Cartola, seria enterrado em Nova Orleans. O empresário dele, doidão pra dedéu, roubou o caixão com ele dentro, evidentemente, e fumou o caixão num deserto. Queimou o bagulho lá. Literalmente queimou. Foi em cana, mas logo depois, não, o cara não queria ser enterrado em Nova Orleans. O sonho dele era ser queimado mesmo, desse jeito que foi, no deserto. o cidadão do deserto, né, Gram Parson, e ele gravou também Dark End of the Street. Papo de apocalipse, sinal, Ana, não. Vai mais um, por favor. Ronca, ronca. Aí ao fundo, Gram Parsons, que mais um detalhe da vida dele. Que, aliás, eu não sei se já aconteceu algum filme, um curta-metragem, um documentário sobre a vida do Gram Parsons. Certamente alguém já fez, porque a vida dele é uma coisa tão rica, tão única, que essa ideia já deve ter passado por alguma mente. Mas ele, ali por volta de 72, quando os Stones gravaram Exile on Main Street, ele era colado nos Stones. O Keith Richards adorava, venerava o Gram Parsons. Ele é, assim, para nossa audiência, sobretudo a novíssima geração dos frequentadores do Jumboteco, ele é para a música country americana, que no Brasil é completamente, né, desconhecida, assim, no sentido real dela, da importância dela. A gente já falou disso aqui várias vezes. A música country americana é essencialmente só a música daquele caipira americano lá, né? Redneck. Mas não é. Redneck. Não é isso. Só. É isso também. Enfim, a gente fala disso constantemente aqui. Mas para essa nova geração perceber, ele é para música country, esse tipo de coisa aqui, ó. E por isso ele teve tanta importância e foi compreendido pelo pessoal dos Stones, por exemplo. É mais ou menos como essa nova geração, entre aspas, de músicos brasileiros se aproximaram do samba. Né? O samba, algum tempo atrás, estava ali na lata do lixo para a nova geração da música. Né? E hoje, o samba, a música brasileira, na essência, é o que existe mais cultuado, felizmente, né? Nessa área, a Lapa, no Rio de Janeiro, está aí fervilhando há alguns anos, única e exclusivamente por essa compreensão que as novas gerações tiveram do chorinho, do samba, enfim. Então ele é, o Graham Parsons foi e é, continua sendo, porque um D2, um seu ídolo, Fred 04, como ele se aproximou, né, do cavaquinho, enfim, essa é a importância dele. E ele abriu o caminho para um monte de outras pessoas, um monte de outros criadores de som se intrometerem na música country americana. Momento batatada ou não? Talvez. Então manda pra você. Vai encarar? Vai. Vai enquanto tá acabando aqui. Momento batatada. E a Nicole, hein, rapaz? Que friozinho que ela tá sentindo, hein? Contos da Carochinha. O Marcos Marçal tá lá em São Paulo curtindo o programa e tá dizendo que tá com saudade do Rio de Janeiro. É, eu também tenho saudade do Rio de Janeiro. Que hora é, seu Nondão? Por favor. 10:50. A gente tem que tocar muita coisa hoje, hein, Pretinho? É. Tá com o Eugeninho logo na agulha? Porra, só se for agora. Eugênio Rutz, a voz principal do Gogol Bordello, esteve na UFM há um tempo atrás, gravou duas músicas para o Ronca Ronca, nós já mostramos uma, e estamos enrolando um tempão para mostrar uma música inédita, exclusiva, pelo menos até a gravação que ele realizou aqui, para a nossa torcida. Tá na agulha? Baby, don't you wanna know what's up in a cabin? Baby, don't you wanna go? What's up in a cabin? Baby, don't you wanna see what's up in a cabin? Baby, it's a big controversy. So lose yourself in endless boogie, boogie, boogie, boogie. Let solitude be your friend. Rio, rio, rio. Thought continuously flowing. Lapa, lapa, lapa. Meets the ocean at the end. Oh, rapa, rapa, rapa. Keep the dream life going. I don't care about the rest. Keep the dream life going. Just to get it off your chest. Keep the dream alive going, don't let them destroy your zest. Cause I analyzed it and I spliced it and remixed it under a microscope and a telescope. And I'll tell you what, there is no rest. Outside of a dream life, there is just no rest. All it is just going up and down the stairs. Going up and down and up and down the stairs. Sometimes just around the block and back to what? What's up in a cabin, baby? Don't you wanna know? What's up in a cabin, baby? Don't you wanna go? Once we get to cabin, baby, don't shake up the tools. Once we get to cabin, baby, don't wake up Limor's chest. Keep yourself in endless boogie, boogie, boogie, boogie. Let solitude be your friend. Rio, rio, rio. Thought continuously flowing. Lapa, lapa, lapa. Meets the ocean at the end. Without these nights of endless boogie, boogie, boogie, boogie, this sad soul would never be complete. Without these nights of endless boogie, rio, rio, rio. Olá, galera! Só musicão, só clássico, só monstro sagrado do rock and roll nesse programa. Ronca, ronca! You get your big batch of rice and you cook it up, you boil it today. Then you saute the onions and you get your green pepper and chop it up real fine. And get your celery too, chop it up the same way. Whoa. And then you get you some oil and you mix all this jive up. You don't have to use oil if you don't want. A lot of people use fat back, you know. Oh, you can put some mushroom in there too, get some tomato sauce and some of that paprika and make it nice and red and colored. You know, get some hot peppers and Tabasco, you know, some salt, and you grind up some beef in there. Wow, get you some oregano, and man, you talk about some crazy eating. Ooh, yo estoy listo ya, cuando tú quieras. Wait till you taste it. Come on, let's go. Tú quieras, vamos. Can't wait, not enough. Ronca, ronca. Brasa Total, esse é o nosso amigo DJ Dolores, remixando um clássico da Impulse, na companhia de vários outros Djalmas. Vou falar em Djalma, nosso ouvinte toda terça-feira, Tom Leão, acabou de ligar, Nandão, dizendo que ele viu recentemente na HBO um filme sobre o Gram Parsons, com tudo isso. Neguinho fumando o caixão dele no deserto. Que isso? É, desorientação total, é um componente devidamente credenciado do Jumboteco Gram Parsons, né? Leãozinho, um abraço, feliz 2009 pra você. Mais uma vez o endereço da UFM, Nandão, para a participação da ouvintada. Faltam 2 minutos pra gente pro intervalo, é só acessar o sítio virtual ufm.com.br, selecione o famoso Fale Conosco Rio de Janeiro, como fez Estevam Mão de Vaca Cazé. Liberou um par pra cada dia. Beleza? Ah, tá. Porque aquele par pros dois shows tá sinistro. Pegou mal, pegou mal. E o Igor Ferraz tá dizendo que tem... Não tem nenhum vinil em 10 polegadas, só 12 ou 7. Ele queria saber qual é a RPM usual de 10 polegadas, 45 ou 33. Tanto não é usual que eu erro constantemente aqui, porque... Que mula. Ele pode ser... Tenta sorte, né? Que pode ser 33 ou 45. Sim. A turma do reggae, o Dub Plate, das músicas que ficam ali na rapaziada do Sound System, eles usam muito o 10 polegadas. O 10 polegadas, ele antecedeu o LP, o formato normal do LP. Depois do 78, o formato comum foi o 10 polegadas. E hoje em dia ele é utilizado apenas como promoção. Essa turma do reggae utiliza muito. Gente que curte o tamanho, né? Então vamos pro intervalo? Mas não tem negócio de 33 ou 45. Sim.

Muito bem, deixa eu botar assim, um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Eita ferro. Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Situação desagradável, né, velho? Esse aí, ao fundo, é um disco que estava na fila, apontado e... Gostou da capa? Porra, tô gostando do som. Por muitas publicações, como um dos principais lançamentos de 2008. Flying Lotus, e é uma banda de um rapaz só, o Caboclo, que tem no seu pedigree o fato de ser sobrinho de Alice Coltrane. Alice Coltrane, que veio a ser patroa, senhora dele, João. Sim. Manja? Sim. João Coltrane? É muita grosseria, meu amigo. Mais uma vez o endereço da UFM para participação da ouvintada. Vem cá, o nosso amigo já se separou lá do pastel, que ele tava atracado, corpo a corpo, forte ali embaixo na esquina. É mesmo? Tu não viu não, cara? Não vi, meu brother. Puta que pariu. É mesmo? Ah, olha só, meu brother. Estevão é uma figura querida e um dos... É, uma lenda. Uma das presenças constantes aqui. É verdade. Uma figura educadíssima, lindo. É. Ele tá dizendo que liberou um par de SMDs do Robotnik e outro do Binário, junto com um par de ingressos para cada dia. Ah, certo? Forte tá. Copacabana, 9 e 10. E quem entrega? Aí é com ele lá, né, meu brother? Faça o nome das pessoas para ele. Certo? É com ele quem? Lá, com ele, com o Estevão lá, só procurar. E recebe o ingresso na lista amiga, essa coisa toda. Na boca do canhão, né? Ah, tá vendo? Lembrando que a relação completa das músicas de hoje... amanhã no site da Oi, oifm.com.br. E lembrando que dia 10 tem Estúdio RJ. Isso, vamos lá. Isso, passa todas as informações, por favor. Com Thalma de Freitas, mais Cássio Nights. Abertura da casa lá para 7 horas, Cinemateca ali na Voluntários da Pátria, pertinho do metrô, pertinho também ali da praia. DJ convidada Kátia B. Grande. Live, né? Sua brodinha. É, Banda Bife, meu camaradaço Marcelinho da Lua, vai estar uma galera lá fazendo som. E o show principal é da Thalma de Freitas, certo? Dia 10. Sábado que vem. Sábado que vem. Estreia do Estúdio RJ, sábado passado, com Curumim. Absurdo. Desorientação total absoluta, mano. Parecia um jumboteco aquilo ali. É. Vem cá, tem perguntinha? Então sem perguntinha, né? Primeiro programa do ano, sem perguntinha, participe dessa promoção e a do Robotnik com Binário. Apenas diga, eu quero ir na Thalma, na segunda noite, segunda edição do Estúdio RJ no Cinematec, ou quero ir no Robotnik ou no Binário, ali no Forte de Copacabana. Promoção exclusiva para a ouvintada do Rio de Janeiro, a menos que outros venham para a cidade, né? Para o Rio de Janeiro. Nandão, cinto de segurança firme, hein? Vai, garoto. Tá preparado? Só se for agora. É muita pressão no turbo, hein? Está lá o Deus dará na costa da Paraíba. Na barca sem propriar, na ferrugem dessa trilha, não circula nem o ar. No mormaço da miséria, quem luta pra respirar, sabe que essa briga é séria. Dá um laço e lança o sal, passa o largo em João Pessoa, desce a vida por um fio, desce ao rio e fica à toa. Distante do mar, num país tão continente, tanta história pra contar, nas quais se conta o que se sente. De onde foge, pra onde vai, nessa vertigem de cores, o que falta e o que é demais, quais seus mais ricos sabores. Dá um laço e lança o sal, passa o largo em João Pessoa, desce a vida por um fio, desce ao rio e fica à toa. está lá o Deus dará, na costa da Paraíba, na barcaça imprópria, na ferrugem dessa trilha. Não circula nem o ar, no mormaço da miséria, quem luta pra respirar, sabe que essa briga é séria. Por ti tento acender outra luz em nossa casa. Lembro que sempre sonhei viver de amor e palavra. Dentro distante do mar, num país tão continente, tanta história pra contar, nas quais se conta o que se sente. De onde foge, pra onde vai, nessa vertigem de cores, o que falta e o que há demais, faz seus mais ricos sabores. Dá um laço e lança o sal, passa ao largo em João Pessoa, desce a vida por um fio, desce ao rio e fica à toa. Diga lá, Nandão, o que diz a ouvintada aí que você tá felizinho? O Clóvis Struchel, lá de Niterói, olha o e-mail do cara. E eu que pensava ser um ser informado e contemporâneo, me deparo às 11 e tal de um dia 30 repleto de bons presságios com o programa mais interessante, instigante e disforme da rádio brasileira. Sensacional. Então estou aqui mais uma vez tomando licor de menta e coisa e tal, ouvindo Rouquinha. Seria bom tocar, eu vi Por Que é Proibido Pisar na Grama e Homem da Gravata Florida, do mestre Jorge Ben. Mas se não tocar também, tudo bem. Ouço 200 vezes e meia após o seu setlist, sempre interessante, no MP3 dele. Mete bronca, abraço, Clóvis Struchel de Niterói, Rio de Janeiro. Jorge Ben, tudo bem, né? Nandão, identificou aqui a presença no Ronca Ronca? Qual delas? Essa. Tanta história pra contar, nas quais se conta o que se sente. De onde foge, pra onde vai, nessa vertigem de cores, o que falta e o que é demais. Quais seus mais ricos sabores, dá um laço e lança o sal, passa ao largo em João Pessoa, desce a vida por um fio, desce ao rio e fica à toa. Está lá o Deus dará. Aí entra o Paraíba. Aí. Na barcaça imprópria, na ferrugem dessa trilha. Quinta-feira, agora depois de amanhã, os Paralamas lançam seu novíssimo disco. Sai uma música na frente, nas rádios. A UFM evidentemente vai mostrar. E os Paralamas fizeram a gentileza com a ouvintada, não é comigo, nem com você, de mandar essa música absolutamente exclusiva, titulada Mormaço, que tem a presença acachapante do Zé Ramalho. Dentro distante do mar, num país tão continente, tem tanta história pra contar, nas quais se conta o que se sente. De onde foge, pra onde vai, nessa vertigem de cores, o que falta e o que há demais. Quais seus mais ricos sabores, dá um laço e lança o sal, passa ao largo em João Pessoa, desce a vida por um fio, desce ao rio e fica à toa. Paralamas recebendo Zé Ramalho e no baixo, asfrado aqui, esse escravo de vocês no ar. Não, você tá brincando. É, mano. Sabe que eu sou metido pra Dedéu, né, cara? Hein? Cadê Bigulha? Bigulha. Bigulha tava curtindo, cara. Entendi. Lógico. A entrada da voz do Zé Ramalho é uma coisa de doido, né, velho? Está lá o Deus dará, na costa da Paraíba, na barcaça imprópria, na ferrugem dessa trilha, não circula nem o ar, no mormaço. calhamaço da miséria. Quem luta pra respirar sabe que essa briga é séria. Dá um laço e lança o sal, passa o largo em João Pessoa. Desce a vida por um fio, desce ao rio e fica à toa. Dentro distante do mar, num país tão continente, tanta história pra contar, nas quais se conta o que se sente. De onde foge, pra onde vai, nessa vertigem de cores, o que falta e o que é demais. Mas seus mais ricos sabores, dá um laço e lança o sal, passa o largo em João Pessoa. Desce a vida por um fio, desce ao rio e fica à toa. 2009, bem que o Ronca Ronca pode correr atrás da chegada do Zé Ramalho aqui. Acabou de lançar um disco de covers, né? Do Robert Zimmerman, do Bob Dylan. Já pensou um ronquinho? 10 à meia-noite? Eita! Na barca se apropriar, na ferrugem dessa trilha, não se curta a língua. Ronca, ronca. Aqui é Marcelinho da Lua e eu também estou ligado no Ronca Ronca com o Maurício Valadares. Oi, oi. Esse é um dos discos que a nossa ouvintada pode faturar na promoção. É o binário aqui, ó. Linda capa, né? Edição inglesa. Lindíssima capa. Nandão, vamos repetir as promoções. Vamos Temos nessa. O Estúdio RJ com a Talma sábado. Yeah. Rabotnik. E binário aqui no Forte Copacabana. 9 e 10. 9 e 10. Também. Sexta e sábado. Ah, sexta e sábado. Yeah. Então basta participar. Eu quero o Estúdio RJ com a Talma. Eu quero Rabotnik ou binário. Rabotnik sexta, binário sábado. Perfeito. Como é que faz a participação? Só chegar no nosso site, ufm.com.br. Selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro. E diga para qual show você quer se endereçar. A gente providencia os contatos para você chegar até lá. Entendi. Muito legal essa capa, hein, malandragem? Olha só, na batalha que ocorreu aqui embaixo, na esquina, entre o Sim. pastel de carne Sim. e o Pedro, nosso amigo, ganhou o Pedro, tanto que ele está aqui. Boa noite, Pedro, tudo certo? Boa noite, Maurício. Boa noite, ouvintes do Ronca Ronca. O Pedro é nosso amigo de muito tempo, jornalista em Brasília, e apresenta um programa de rádio com Fernando Rosa do Senhor F. Pedrão, fala um pouquinho desse programa, como que a nossa audiência pode ouvi-lo. Então, o programa Senhor F 100,9, a gente faz ao vivo, toda quinta-feira, de 10 até meia-noite, pela Rádio Cultura de Brasília. A sintonia lá é a 100,9. E o programa, e assim como a programação da rádio, pode ser ouvido no site movimentocalango.com.br. Lá tem o link da Rádio Cultura, é só clicar e ouvir em tempo real. O Pedro é um dos principais fornecedores dessas novas bandas que nós mostramos aqui. É um cara fissurado, curioso pra caramba. e trouxe, evidentemente, algumas pepitas para ilustrar a presença dele, bastante engordurada pela luta sinistra que teve aqui embaixo com o pastelzinho de carne que, felizmente, ele faturou. Pedrão, a gente vai ouvir o que que você trouxe, uma especialidade? Bom, a gente ouve a música Mágica com a banda Supercordas. Supercordas é prata da casa e essa música vai estar no próximo trabalho deles. E o Supercordas toca sábado agora no Maitá pra Peixe, então aí aproveito para fazer o convite pro ouvinte que estiver no Rio de Janeiro conferir os caras ao vivo. Quando vai ser? Sábado agora, lá no Maitá pra Peixe, que acontece na sala Baden Powell. Vai ter Luísa Mandou um Beijo e Supercordas. Mas o São Chico cercou no incêndio. We'll be right back. Alô? Nandão? Tá funcionando aí? Tá, dá, lógico que tá. Nandão, mais uma vez o endereço da UFM para participação da nossa ouvintada. Temos três promoções, hein? Talma, sábado no estúdio RJ, no Cinematec. Sexta, Robotnik. E sábado também, sexta, Robotnik no Forte Copacabana. E sábado, Binário, que nós mostramos um pedaço. Yeah. Aqui também, lá no mesmo lugar do Robotnik. E lembrando mais uma vez que a lista completa do que nós estamos tocando aqui amanhã, oifm.com.br. E lembrando mais uma vez que para participar das promoções é só chegar no nosso site, oifm.com.br, selecione Fale Conosco lá em cima, depois de Rio de Janeiro, e diga para qual show você quer apontar na sexta ou no sábado. Sei, o que mais diz a nossa torcida? A nossa torcida diz que o programa está muito bom. Ah, obrigado. Está todo mundo feliz. O Cláudio está dizendo que... O Clóvis, aliás, está dizendo que está faltando o Skylab. Marcelo então, Ezequiel chegou então, por aqui. Então vamos colocar a participação do Skylab, pelo menos em vinheta, no ronquinho, tem aí? Aquela participação de que ele fala como é que ouve? É isso. Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, sim, também ouço ronca, ronca. Beleza. É. Muito singelo. Tô imaginando agora. É. Pedrão, o que nós temos aqui ao fundo? Bom, essa é 24 Hours Nude, do disco Plastic Soda, do Jupiter Apple, ou Jupiter Maçã, para quem preferir. O disco saiu pela Trama, se eu não me engano, em 99, um disquinho que eu particularmente sou bem fã. E mudou por quem para Maçã? Então, ele queria gravar um disco todo em inglês, então ele passou do Maçã pro Apple, né? Aí depois lançou mais um como Apple, voltou como Maçã, lançou mais um como Apple. Ele gosta de brincar nas duas línguas, né? Que loucura, hein? É. Quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca, Nandão? 25, cara. Opa. Você acha que é brincadeira, né? É. Ronca, ronca. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you've been. And I'm wishing on all the rainbows that I see, wishing on all the people who've ever been, wishing on tomorrow. When will it come? Wishing on all the loving we've ever done. Wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be so far away from home, so far away from me. Just think of all the moments that we spent. I just can't let you go from me. You were meant, I didn't mean to hurt you. And I know that in the game of loving you, I was slow. I feel it's time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Make the best of things, baby, when we're together. Yeah, whether or never, I'm wishing on a star. On all the rainbows that I see, wishing on all the people who've ever been, wishing on tomorrow, when will it come, wishing on all the loving we've ever done, wishing on a star to follow where you are, wishing on a dream to follow where you've been. Said I'm wishing on a star. FM. Que é absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina. Assim. Pior que é, meu amigo. Mais uma vezinha, Eduardo Mota do Brasil. Que é absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina. Assim. Totalmente. Mais uma música extraída da caixa de 4 CDs de Paul Weller. Material todo gravado na BBC ou em apresentações ligadas. A BBC, a Radio 1, Radio 2 também. Eu, terça-feira passada, falei exclusivamente da Radio 1, mas não. O Paul Weller andou singrando pelos estúdios da Radio 2 também. Ou 3 ou 4. Ele já tinha gravado essa música num disco só de Cold. E trata-se de um clássico da Disco Tech, da banda Rolls Royce, de 77. Engraçado é que 77 tem essas duas frentes cascudas da música, né? A disco, com toda a influência que ela teve, principalmente alguns anos depois, não só a coisa da diversão, da dança, da doideira ali, e o punk, né? Já descendo a ladeirinha ali, mas não descendo, mas no auge ali em 77. E o Paul Weller é fruto dessa situação, né? Então, nada mais compreensível do que ele pegar um clássico de 77, disco Rolls Royce, e gravar na BBC ou no disco anterior dele. Tem uma vinhetinha pra eu botar uma outra faixa aqui desse CD, gravada agora em julho de 2008. Hein, Nandão? Tem. Pode botar? Eu vou botar. Então, pode ser agora? A vinheta sou eu. Ah, tá, obrigado. O Otanner tá aqui comentando do Maitá pra Peixe, que vai ter muita coisa legal. Começa sexta-feira agora. É, com 3 na massa. E o Wesley Batista, malandro, lá de Serra, no Espírito Santo, querendo saber quem cantou uma música que ele ouviu agora há pouco. Um cara com a voz parecida com o Eugene Hutz, do Gogo Bordel. Talvez tenha sido. Tem ele aí? Pergunta aí. Talvez tenha sido o próprio Eugene Hutz, né? Vê se é essa. Pergunta ele se é essa. Bota aí. Aquela voz... desse cara aqui. Hello everybody, what's happening? It's Eugene Hutz from Gogol Bordello, directly from Ronca Ronca, from OAFM. Respectus Maximus, everybody. É isso aí. Mas bota a musiquinha. Que não tem título, tem título aquela música? Não, mas ele falou que se inspirou na bossa nova, não sei é, o que. É, mas que vamos lá. Dar o título de Real, Real, Real. Né? Real. Aí. O nosso ouvinte. É ele mesmo, cara. É o Geninho. Aqui no estúdio. É. What's up, Ina? What's up, Ina? Deixa ele só falar Real, Real. What's up in a cabin, baby? Don't you wanna know? What's up in a cabin, baby? Don't you wanna go? What's up in a cabin, baby? Don't you wanna see? What's up in a cabin, baby? It's a big controversy. So, lose yourself in endless boogie. Boogie, boogie, boogie. Let solitude be your friend. Rio, Rio, Rio. Thought continue. Push It Along. Clássico do Paul Weller, do seu último disco, espetacular, um dos melhores de 2008. Gravado agora, julho de 2008, lá na BBC, ó, que tá nessa caixa. Essa música é o Noel. Noel? Não é o papai, não. É o. É lá de Manchester, torcedor do Manchester City. Fora o papai, eu não conheço. Tem uma banda, tem uma banda, tem uma banda, tem um irmão, tem um irmão. O... Só conheço o Papai Noel, cara. Não, já vieram aqui, já tocaram, parece que vem de novo em 2009. Banda, os caras marrentinhos pra Dedéu, é. Marrentinho, torcedor de Manchester City. Vivem sendo na porrada os dois. O Noel. Deserto, uma coisa de deserto, não? É, é. O que, que tem no meio do deserto? É, porra. Tá na ponta da língua. Segundo o Noel Gallagher do Oasis, essa é a banda, é a música predileta dele, do Paul Weller, em todos os tempos, maluco. Push It Along. Puta que pariu, hein, meu amigo? Sinistro isso. Não, não, o que mais diz a ouvintada? Será que a Márcia lá em Haia, na Holanda, dormiu, cara? Cara, o Marcelo Clark tá dizendo que não recebeu o manto, malandro. É. Problema, né? Correio, você sabe como é que é. Não, não, é uma das poucas instituições brasileiras que dá o recado. Sei. Sabe disso, né? Sei. É. Bota aí a turma de magia aí, então, mais uma vez. Mas de magia, meu brother. Diria que eu ganho também. Tem que ser um negócio bom pra todo mundo. É. Até porque é um dinheiro público. Pode. Não tem dono, né? É dinheiro da prefeitura. Então, tem como dar uma margem que você ganha um dinheiro. Eu ganho dinheiro, o Tico ganha, todo mundo ganha. Quero saber quem é o Tico. Já que o irmãozinho Noel, lá de Manchester, gosta daquelas bandas que surgiram por ali na área, Liverpool, não sei o que, blá blá. E o Pedrão está aqui com alguns clássicos do Planalto Central. Far too late and they pass away. Oi FM. Aqui é o cara de cavalo, o cara já sou de mim, sai de bobeira. Você tá de bobeira? Ronca, ronca. O negócio é grudir o som sensacional dos Tais. Ronca, ronca. Nossa senhora, de novo, esse Jimi Hendrix aí, pelo amor de Deus. O negócio é grudir o som sensacional dos Tais. Ronca, ronca. Essa é uma das grandes tabelinhas do Ronquinho, né? Big Boy e Jimi Hendrix. Mais uma. Trezinha. O negócio é grudir o som sensacional dos Tais. Ronca, ronca. Olha a falação, desorientação total. Isso aqui é o Jumboteco, né? Clima de Jumboteco, né? Ronald Biggs tirando onda com Steve Jones, Paul Cook do Sex Pistols. Esse é um 12 polegadas. Estava com Túlio quando lafrei esse disco aí. É. A Punk Prayer by Ronnie Biggs. Nandão, acabou a promoção, né? Faltam 8 minutos, né? Mais alguma mensagem especial? A Márcia, lá do Boca Fora, tá ligada ainda. Eita. Haja insônia. Não tirou aquele Bernardinho com a Cat Power? Nem um pouco. O que mais? E o Gustavo tá por aqui também, dizendo que é sempre um prazer ouvir Paul Weller aqui no Ronca Ronca. Pedrão, o que nós ouvimos aqui, por falar em Paul Weller, por falar em Liverpool, por falar no Oasis? Bom, a gente ouviu Within You, Without You, com a banda Proto, lá de Brasília, falecido Proto. Acabou de vez, né? Até a segunda ordem eles estão de molho. E essa música está num projeto que foi lançado na internet no finalzinho de 2007, chamado Sargento Pimenta 2007, para quem quiser baixar o disco inteiro, que são bandas brasileiras fazendo versões para o disco Sgt. Pepper's dos Beatles. Vai no Google, coloca Sargento Pimenta 2007, o primeiro link é o do blog para você baixar essas músicas e tá lá a colaboração do Proto regravando essa composição do George Harrison. Não, Lembrando mais uma vez que a relação completa das músicas de hoje amanhã em oiofm.com.br. Vamos ouvir mais o que, Pedrão? É o seguinte, a música se chama... Agora... Ronca, Ronca Ronca, hoje, primeira edição 2009, contando com a ilustre presença do Pedro Brant, jornalista do Correio Brasiliense, apresenta o programa de rádio em Brasília com Fernando Rosa, do Senhor F, e como eu disse, para quem chegou agora hoje, um boteco, um dos principais fornecedores, um traficante, a Vera do que há de mais recente, né, as últimas novidades das bandas, a cena toda misturada, aquele fuzuê miserável que ele está mais por dentro do que... Eu ia falar uma grosseria aqui, mas deixa para depois. Né? Mas enfim... Bom, essa é a banda Watson lá de Brasília, na minha modesta opinião, a principal banda da cena independente brasiliense recente. E essa música fecha o EPzinho que eles lançaram virtualmente em 2008. O EP se chama Lei da Seca e a música se chama Agora Que Sem Ela. Você baixa em senhorf.com.br. Hoje entra mais uma pérola no colar da rede OFM. Terça-feira que vem nós estaremos falando com uma novíssima área do João Boteco. Terça-feira que vem a gente dá as boas-vindas à nossa novíssima torcida. Tive que fazer um corte rápido aqui porque à meia-noite entra a trozoba toda de áudio da rádio. Pedrão, obrigado pela sua presença. Quando estiver valeu, próximo Maris, da gente... Foi um prazer. É só chegar, agradeço mais uma vez a você e ao Fernando Rosa pela recepção que eu tive lá no programa de vocês, enfim. É sempre bem-vindo. Como é que é? Sempre bem-vindo. Obrigado. A sua presença. Enfim, colocando a tampa nessa primeira edição, mas abrindo a tampa do Ronca Ronca em 2009. Silvão já ligou mandando abraço. Quem? Silvão. Opa. Ah, é? É, é. Silvão, grande Silvão, ele adora... As frequências, né? Adoro. Uma legenda do rádio brasileiro. Enfim, terça-feira a gente volta com essa nova torcida no programa. Agradecer a presença da ouvintada nas promoções durante amanhã, né, Nandão? Você amanhã entra em contato com a rapaziada que faturou os ingressos para Talma, Robotnik e Binário. Obrigado mais uma vez. Não se esquecendo que amanhã o efm.com.br, o programa é disponível para você ouvir a relação completa das músicas. Obrigado, terça-feira a gente volta. Juca, um beijo, tchau. Give me more than one. sound of mandolins, baby. You kiss me with your kiss, my life begins. Like a leaf clings to a tree. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca, Ronca.